madrugada, nos teus braços encontrei abrigo. Cai o sereno, me abraça e vem ficar comigo. As cores da manhã sob a tua luz.